Tô firmão, sou leal, sem cifrão, tô normal. Tô então na moral, na ação, tô legal, ligeirão, natural. Sou vilão, sou tal, sou leão nos quintal. Vacilão, passa mal, vai que vive na selva, pensa que os moleque é trouxa. Então vai perceber que a vida é muito mais que louca. Porque dos diamante a lama, do flagrante a grana. Avisos bacana, não se encana, que não, novas intenções que eu trago nas canções. Mesmo sem cifrões, manter minhas ações. Só os diamante raro, raro que aumenta o som no talo. Que já contamina o bairro e vai criando comentário. A cada compasso que faço, os rap já vão mais intenso que os diamantes que eu trago da lama do gueto. Sei do valor que tem, tudo aquilo que convém. Amigos conquistei nos lugares onde andei. Olha só quem vem, agora tá bom. Diamante, hein, pra fechar no som. Que da lama vem, o habitat tijão. Não tem pra ninguém, deixa assim, tá bom. Olha só quem vem, agora tá bom. Diamante, hein, pra fechar no som. Que da lama vem, o habitat tijão. Não tem pra ninguém, deixa assim, tá bom. As correntes, os brilhantes que ilumina as madame. Os moleque vão atrás, se fechar o farol é danger. Pelos fundos das mansões sempre fica rastro no chão. Sempre é pista, solução bem traçados. Plana ação, nós por nós só. A voz que o mais exalou pras crianças do quarto da Angola. Esses diamantes que choram, quem vem da lama é puro aprendiz. Com amor sempre a mil, se nesse mês tiver estúdio leite fica por um fio. Pra somar, pra somar, pra chegar, pra sentir, pra zoar. Pra mostrar novos rumos, pra dizer nós que tá. Pra aprender, ensinar, entender, escutar, pra viver e andar, escrever, caminhar, reviver e sonhar, reaprender, trabalhar, esquecer e lutar, pra vencer, demonstrar que o perder é ganhar, o saber de um lugar, reconhece o cantar, renascer pra amar. Olha só quem vem, agora tá bom, diamante, hein, pra fechar no som. Que da lama vem, o habitat tijão, não tem pra ninguém, deixa assim, tá bom. Olha só quem vem, agora tá bom, diamante, hein, pra fechar no som. Que da lama vem, o habitat tijão, não tem pra ninguém, deixa assim, tá bom. Batidão, pesadão, nos sons bagulho bom. Que fala pros irmão, resistir à opressão. No rastro da sola da bota, rap na esquina toca. Os bicos se incomoda, sobe o som, gueto gosta, liga nós. Onde for, vou sempre por amor. Vou que vou, mando flow pra vencer no jogo. Vermelho que segue, entre o boom e os clap. Avisa os moleque, não foi, já tem novos rap. Não foi fácil, garimpa elo, beat desde o zero. E seu chorar só de emoção, já ó, tocando no estéreo. De lá que nós vem, do barro sem calçada, fazendo só quando tem. Amando a família até se não tem. O brilho ofusca, né? Assusta, né? Nós que botou fé, nosso esforço, né? Amor, tanto amor e calo nos pés. Que o talento vai ao vento, que às vezes falta bom senso. O tempo passa e cresce com o tempo, nós, claro, os diamantes. Olha só quem vem, agora tá bom. Diamante, hein, pra fechar no som. Que da lama vem, o habitat tijão, não tem pra ninguém, deixa assim, tá bom. Olha só quem vem, agora tá bom. Diamante, hein, pra fechar no som. Que da lama vem, o habitat tijão, não tem pra ninguém, deixa assim, tá bom. Você falou que tá caminhando há 30 anos, né? É. Você já pensou que pode estar perdido? Não. Como sabe que tá indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé, é fé. É a flor de luz no campo da escuridão que lhe dá força para seguir em frente. Você me entende? Isso é do seu livro? Não, é... Johnny Cash ao vivo na prisão Folsom. Descendo a rua da ladeira, só quem... Pode contar.